马六七八口。 Salvador opera na frequência 1208 20 19 18. Scan 358 no solo 03, libere direito, chame o solo 1219, reporte livrando. 1219, pode livrar com 358. Gente, chama o Solino 2019. Gol 2043 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 05 nós. Cara 3258, boa noite, Alfa Juliette 03, do portal. Alfa Juliette 03, Cara 3258. Gol 2043, decolar 205, chame o controle em 120.8, bom voo. 208, grande abraço, até mais. Controle Salvador, gol 2043, boa noite. Gol 2043, boa noite, contato radar subindo para o 360 na saída de Israel. No perfil da saída, acende sem restrições para o 360. Está livre da restrição de altitude, tá? 2043, suba rescisão 340 e voe direto Brice. 340, voa direto Brice, gol 18, correção 2043. 340, rescisão. Eco, X-ray, papá, vou ver pátio aqui decola. Pátio e pista que decola. Papa Romeu, eco, X-ray, papá. Gente, o seu pátio. Papa Romeu, eco, X-ray, papá. Gente, autorizado Salvador, Brasília, nível 360, decola 1-0, curva direita, saída, bó, transição elétrica, avião, peso 1-7. 5-4-4 no transponder, controle 1208. 2043, rescisão 340, chame Recife na frequência 0251 e alterne na frequência 03395. Transponder, saída arbor, transição elétrica. 5 X-ray Papá, cotejamento correto? Confirme o problema. Sim, estacionamento táxi com a torre em 118 decimal 95, ajuste no 095. Coronel 973, a informação Romeu confere, autorizado Salvador Galeão, nível 360. Decolo Dona Zero, curva direita, saída da Euleda Motiva. Via Peugeot Lu 10, SMAP, direto Luto, direto Barbacena, conforme a rota do plano de voo. 5565 no transponder, controle 120.8. Coronel 973, cotejamento correto, pronto no 09. Areza 1, confirma o X-Ray, papá. Areza 4. Livre acionar, chama para o táxi, X-Ray, papá. Estamos no lote 3662. Chame torre na frequência 118 decimal 95. Torre Salvador, 118 decimal 95, 3662. São 3662, boa noite. Continua a aproximação, reporte na esposa, baixado travado, ajuste no 0, no 4. Tá, reporta na esposa, baixado travado, 1014, 3662, livre pouso, pista 1-0, vento 50 graus, 05 nós. Livre pouso, 3662. Estamos aqui nível 200, aceita a guarda da coordenação. 3662, no São Lázaro 8, libera direito e chame o São Lino 219. Alfa Kilo, passo 3, então 3662. Confirma o transponder, por gentileza. Contagiamento correto, estão pronto. Salé 6310, temos aqui o nível 350, aceita a guarda da coordenação. A informação está muito baixa. Afirmativa, aceito 350. Agora sim, 5/5. Autorizado Salvador Recife, 350 ao nível, via 258, decolado 10, curva esquerda, saída Pucazão, Aracaju. 5570 no transponder, controle 1208. O Xané 310, autorizado Recife, 350, P1-10, escola da 10, comando esquerda, pós, Pucajama, Aracaju. 5570-1208. Xané 6310, o transponder é 5570, via UPWISC 58. Cotejamento correto, salve pronto, Xané 6310. De saúde, chame para o táxi, voo 1973. 358, boa noite. Informação em curso Romeu, copia 370 para Fortaleza. Autorizado Salvador Fortaleza, nível 370. Decola 1-0, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, via peso 1-9. 5573 no transponder, controle no 208. Sal 3258, cotejamento correto, estame pronto no 03. Paulo Gol, ponto 973, café 3 horas e 27 de autonomia, Bernardo Guarulhos, ponto 464, aguardo, táxi. Livre táxi até o ponto espera, via pátio, Índia, no ponto espera, torre, 118.95, ajuste no 04, bom voo. Táxi via pátio, Índia, no ponto espera, 285, ajustado no 0, ou no 443, lá também. Os 819 para o Silvio. Poder a equipe de solução para o táxi. Boa noite, autorizado a alinhar e decolar, sistema 021, 50 graus, 069. Autorizado a decolar, não. O 1. Apática até o ponto de espera, via Apática, Índia, no ponto de espera, Torre, 118, decimal 9, 5, ajuste no 0, no 4. Uno 973, decolada às 30, chama o controle em 120, decimal 8. Controle agora 1208, Gol 1973, graças a Deus. Controle Salvador, boa noite, Gol 1973, cruzada 1900, da El Líder. Gol 973, contato radar, suba para o 360 na saída da El. 360 na saída da El, gol no 973. Tripe 5219, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 150 graus, 0 menos. Tanco Vitor, reporte no ideal para descida e para modificação de regras. Tensão desse até o 050 e reporte para modificação de regras. Bom, 1096, boa noite, informação em curso a Romeu, copia 370 para Fortaleza. Autorizado Salvador Fortaleza, nível 370, decolador 0, curva esquerda, saída Momo, transição Froti, E eu fiz o 119. 5001 no transponder, controle 120.8. Autorizado para Fortaleza, nível 370, autorizado 19, decorada 09, esquerda, defunta Momo, 3.0.0.1, é o código 108, controle 109, metros, não. 109, 1.400 metros, qual é a reação, é pronto? É pronto. Boa noite, TP5219, na prefeitura Arbor, na sua escuta. TP5219, contato radar, subindo para o 200 na saída Arbor. 200 na saída Arbor, TP5219. Gol 9973, chama Recife na frequência 251 e alternativa na 3395. Recife agora 251, alternativa 3395, gol 1973. Grato, boa noite. Bom gol. Utilizado o lock, TP5591. TP5591, complete a aproximação final e torre 18.95. 18.95, boa noite. Salvo, boa noite, o TP5591, estabilizado no lock, montanha, baixado, checado. Tripe 5591, boa noite, livre pouso, pista na 0, vento 150 graus, 0 menos. Livre pouso, 5591. Tango Vita modificado aos 39, desça para o 1.510, reporte na rotatória visual com campo. Trip 5591 no solo 42, libere direito, me fale no 219. Aquilo bate 3, quando lá tem seu sinalizador. Sané 6310, livre táxi até o ponto de espera. Pegue o Airbus da TAM. No ponto de espera vai chamar a torre. E 1118.95, ajuste no 095. Ok, então ele tem ataque da guarda, tá? 6310. Fogou 9 0096, faz a passagem do Airbus da Sânia Fatal, da Corrente, para o centro do táxi. 2, Sânia, para o táxi, da Sânia Fatal. Ele está aqui até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera a torre, em 1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 5. No 8 decimal 95, boa noite, bom trabalho. Salvador, muito boa noite. Papa Tango Oscar, Tango Vitor, final, base pela direita da 17. Papa Tango Oscar, Tango Vitor, autorizado final da 17, ajuste 1-0-5. Ciente, autorizado final da 17, Oscar Tango Vitor. Oscar Tango Vitor, confirma o pátio. Aguarda, bata. Ciente. Cinco, pronto para a decolagem. Tá 3858, autorizado, alinhar e decolar, pista no 021, 50 graus, 07 nós. Autorizado, decolar, pista no 021. Sapatão Góstica, Tango Vitor, avistado, livre pouso, pista 17, vento 150 graus, 07 nós. Livre pouso, baixa travado, Oscar Tango Vida. Até o ponto de espera, via pátio Índia, no ponto de espera Torre, o número 8, decimal 95, 4, 0, 5. Até o ponto de espera da 9, 0, quando lá 0, 9, 3 no 0, a Lima tem cabeceira no 0. Tango Oscar, Tango Vitor, no solo 50, autorizado backtrack, reporte livrando. Né? 3858, decolada 51, chame o controle em 120, decimal 8. 1208, tá 3858. Salvador, boa noite, TAN 3858, decolado Momo, passa 1400. TAN 3858, contato radar, vou para o 370 na saída Momo. 370 Momo, TAN 3858. Solicitando 3258, o ar do Soti. 3258, mantenha a saída de Vitor Naves no setor norte na chegada. Ciente, 3258. Oceana M3 no 0, autorizado a decolar, pista no 0, vento 140 graus, 0 menos. Decolar, já no 0, M3 no 0. Salvador, no 0, 9, 6, 4, 0, 1, 0. Gol 1, 0, 9, 6, boa noite, observe a rolagem do Airbus da Oceana, a Lima tem cabeceira no 0. O meu gol foi autorizado o táxi, reporte na Papá, ajuste no 015. Na frequência livre, Oscar, tô no meu ouvido. One for live, the 104,000 feet, QNH 0015. Oscar, tô no meu ouvido, QNH 0015. M3-0, decolada 54, chame o controle em 120, decimal 8. 08, 6, 6, 1, 0. Salvador, boa noite, né? 310 pro Cajá, Maracajá. 310, boa noite, contato radar, subindo para o 350 na Série Puca. 350 na 310. Uno 0 9 mil, autorizado a decolar, puxando 0, vento 140 graus, 08, nós. Tá na 63, 16, boa noite, na chegada BOF, desça até o 060. Triplo Romeo Golf, autorizado decolar, pista 17, o vento 140 graus, 07 nós. Chame o centro Recife na frequência 2085, alternativa 125, decimal 45. Recife 2085, 125, 3858. Voo 1096, decolado 57, chame o controle 120, decimal 8. 208, 096, obrigado, até uma boa noite. Triplo Romeo Golf, decolado em 57, chama o controle em 120, decimal 8. 208, graças a Deus. 1096, boa noite, contato radar, subindo para o 370 na saída MOMO. 370 na saída MOMO, 1096. Apenas para informação, o Oxana que decolou na nossa frente, o destino também é Fortaleza? Negativo, o destino é Recife. Ah, tá joia então. Controle, boa noite, papá Romeu, Romeu Golf, era médico, decolado, acendendo. Papá Romeu Golf, boa noite, mandatada, tá, número 220 na saída da El. Na da El, Romeu, Romeu Golf. O controle, era médico, Romeu, Romeu Golf, solicita sempre possível, foi direta para Ilhéus. Tem que, estamos correndo com o seu teste. Tá bom, o DD, pode ser também, obrigado. Romeu, Romeu Golf está autorizado pelo Centro Recife, tira Tarubi. É, Tarubi, muito obrigado. De 810, boa noite, na chegada BOF, desça até o 070. 4298, redução para 2309. A 3110, chame o centro Recife, na frequência 12685, alternativa 25.45. 3085, 85, boa noite, 6310. Tá bom. Pelo 96, chama Recife na frequência.